maluco, se liga na parada. Revolta 573, a voz armada. Um raciocínio certeiro que choque a bala. Nós somos três manos de mente engatilhada, prontos pra qualquer parada. Estatísticas contrariadas, mais escolas, menos corpos nas valas. Mais estudo e diversão pra molecada. Longe do clima sinistro, mas próximo de Cristo. É só um toque, ideia forte, incentiva onde eu passo. Balo a balo, raciocínio. É previsível o bote do inimigo. E nessa selva tu tem que ter instinto. Tu tem que ser ligeiro sem dar ponto pro inimigo. Sempre ativo e sem recuar. A mente engatilhada tá pronta pra atirar. Então vem que tem, se liga na parada. Revolta 573, a voz armada. Que choque a bala, engatilhe e dispara. Um, dois, lutar. Informação é coisa rara. Então vem que tem, se liga na parada. Revolta 573, a voz armada. Que choque a bala, engatilhe e dispara. Um, dois, lutar. Informação é coisa rara. Nós estamos na área e sem dar moleza. Pra bater de frente e quebrar barreiras. Na certeza de um dia melhor. Aí favela, escute a minha voz. Aqui magrelo, firme e forte no duelo. É sério, de elo em elo, fica firme a corrente. Vai, informação pra curar mente doente. Sempre em frente e sem ilusão. Eu trilho um caminho que desvia do caixão. Por que não? Reflexão, repressão. Recorrer a quem? O poder divino quebra o mal pela raiz também. Click, clack, flow, não tá com nada. Eu sou mais um elemento aqui da voz armada. Então vem que tem. Na parada, revolta 573, a voz armada. Que choque a bala, engatilhe e disparo. Em dois, tá? Informação é coisa rara. Em qualquer área, é sempre a mesma trilha. Tem truta que diz como tem mano que vacila. Mas aqui no TIC isso não é novidade. Barriga vazia, tiro no peito, cabeça cheia de crack. É verdade que a liberdade custa caro. Ao som de uma sirene, um velocímetro no talo. Meu faro, meu tato, evolui como um disparo. Pra ser consciente, revolucionário. O alívio imediato pra rapaziada. Nós somos elementos aqui da voz armada. Então vem que tem, se liga na parada. Revolta 573, a voz armada. Que choque, avala, engatilhe, dispara. Um, dois, tá. Informação é coisa rara. Vem, se liga na parada. Revolta 573, a voz armada. Que choque, avala, engatilhe, dispara. Informação é coisa rara.